tinha pra cantar. Mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e tocar. Até que eu tocava uma viola direitinho e chegava até impressionar. Mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e cantar. E mesmo sem saber qual era a letra, pegava um violão, mandava um xalala, puxava um ou ou ou do fundo do coração. Os Beatles sempre perto me ajudavam na próxima canção. Sem namorar, mas eu tinha vergonha e precisava muita grana pra criar coragem e cantar. Mas ela só queria um cara forte, totalmente louro, rico, que falasse inglês. Mas eu era moreno, um mineiro bem cabelo, já senti que eu nunca tinha vez. E mesmo sem saber qual era a tela, pegava um violão, mandava um xalala, puxava um ou ou ou.